aproveitando da situação que criaram para fazer idêntica campanha e se elegerem de novo. Meu voto é pra qualquer merda. Mentiras. Agora em nossos jovens ouvidos, mantenham distância, me respeitem um pouco mais. Eu não estou à venda. Eu não estou à venda.